No terraço de leite Murasaki, uma cerejeira pendia de uma jardineira sobre a mesa, seus galhos mais baixos esfregando-se nos cabelos de Hannibal, enquanto ele sentava-se em frente a ela. Acima do ombro dela, um Sacré-Cœur iluminado pendia no céu noturno como uma gota de lua. Ela estava tocando O Mar na Primavera, de Miyagi Michio, no comprido e elegante koto. Seu cabelo estava para baixo, à luz da lâmpada cálida na sua pele. Ela olhava firmemente para Hannibal, enquanto tocava. Ela era difícil de avaliar, uma qualidade que Hannibal achava interessante, a maior parte do tempo. Ao longo dos anos, ele aprendera a proceder, não com cautela, mas com solicitude. A música diminuiu progressivamente. A última nota pairou, imóvel. Um grilo, Suzumushi, numa gaiola, respondeu ao koto. Ela pôs uma fatia de pepino entre as barras e o grilo puxou-a para dentro. Ela pareceu olhar através de Hannibal, além dele, para uma montanha distante, e então ele sentiu a atenção dela envolvê-lo enquanto pronunciava as palavras familiares. Vejo que você e o grilo cantam em concerto com meu coração. Meu coração palpita a sua visão. Quem ensinou meu coração a cantar? Disse ele. Entregue-os ao inspetor Papil, Conas e o resto deles. Hannibal terminou seu saque e baixou seu cálice. São os filhos de Conas, não é isso? Você dobrou garças pelas crianças. Dobrei garças pela sua alma, Hannibal. Você está à deriva na escuridão. Não à deriva. Quando não podia falar, eu não estava à deriva no silêncio. O silêncio me capturou. Do silêncio você veio para mim e falou comigo. Você sabe, Hannibal, isto não é um conhecimento fácil. Você está à deriva na escuridão, mas também está à deriva para mim. Na ponte dos sonhos. O alaúde fez um pequeno ruído enquanto ela o colocava no chão. Ela estendeu a mão para ele. Hannibal se levantou, a cerejeira rastejando através de sua face, e ela o conduziu para o banho. A água estava fumegante. Velas ardiam ao lado da água. Ela o convidou a sentar-se num tatame. Estavam com os joelhos colados, os rostos afastados poucos centímetros. Hannibal, venha comigo para o Japão. Você poderia atender no consultório na casa de campo de meu pai. Há muita coisa a fazer. Estaremos juntos lá. Ela se aconchegou a ele, beijou-lhe a testa. Em Hiroshima, as plantas verdes se impelem através das cinzas para a luz. Ela tocou-lhe a face. Se você for a terra devastada, eu serei a chuva cálida. Leite Murasaki pegou uma laranja de uma tigela ao lado da banheira. Ela cortou com as unhas e pressionou sua mão fragrante nos lábios de Hannibal. Um toque real é melhor do que a ponte dos sonhos. Ela cobriu a vela ao lado deles com um cálice, deixando-o emborcado sobre a vela, sua mão mais estendida do que devia estar. Ela empurrou a laranja com um dedo, e ela rolou pelos ladrilhos para dentro da banheira. Ela colocou a mão na nuca de Hannibal e o beijou na boca. Um broto em floração de um beijo, abrindo-se rapidamente. A testa dela fez pressão contra a boca de Hannibal, e ela desabotoou a camisa dele. Ele abraçou-a o máximo que pôde e olhou para sua face adorável, o brilho dela. Estavam próximos e estavam distantes, como uma luminária entre dois espelhos. O kimono dela caiu. Olhos, seios, ponto de luz em seus quadris, simetria sobre simetria, o fôlego dele se encurtando. Hannibal, prometa-me. Ele a puxou para si com muita firmeza. Seus olhos semicerrados fortemente, os lábios dela, a respiração em seu pescoço, a depressão em sua garganta, em sua clavícula. Sua clavícula. A balança de São Miguel. Ele pôde ver a laranja boiando na banheira. Por um instante foi a cabeça do pequeno cervo, na banheira borbulhante, chifrando, batendo ao ritmo de seu coração, como se na morte ainda estivesse desesperado para sair. O condenado em grilhões, debaixo de seu peito, marchava através do seu diafragma, para o inferno abaixo das balanças. Externo, ioide. Homo, ioide. Tiro, ioide. Jugular. Amém. Agora era a hora, e ela sabia disso. Hannibal, prometa-me. Um batimento, e ele disse: já prometi a Misha. Ela ainda ficou sentada junto à banheira até que ouviu a porta da frente fechar. Pôs seu kimono e cuidadosamente amarrou a cinta. Pegou as velas da banheira e colocou-as diante das fotografias do seu altar. Elas reluziram nas faces dos mortos presentes, e na armadura vigilante e na máscara de Dati Masamune, ela viu a morte chegar. Capítulo 50. O Dr. Dumas pendurou seu jaleco no cabide e fechou o botão de cima com suas mãos roliças e rosadas. Ele também tinha as faces rosadas, com cabelos louros anelados, e o enrugamento de suas roupas duraria o dia inteiro. Havia uma espécie de ânimo sobre-humano nele que também durava o dia inteiro. Uns poucos estudantes permaneciam no laboratório, limpando seus poços de dissecação. Hannibal, amanhã de manhã no anfiteatro precisarei de um paciente com a cavidade torácica aberta, as costelas espalhadas e os principais vasos pulmonares injetados, bem como as principais artérias cardíacas. Pela cor, desconfio que o número 88 morreu de oclusão coronária. Seria útil ver, disse alegremente. Faça o corte esquerdo anterior descendente e uma curva em amarelo. Se houver um bloqueio, corte de ambos os lados. Deixei bilhetes para você. Há muito trabalho. Mandarei graves ficar e ajudá-los. Ajudá-los, preferi. Trabalharei sozinho, professor Dumas. Foi o que pensei. Boas novas. Albin Mitchell vai mandar as primeiras gravuras. Podemos vê-las amanhã. Mal posso esperar. Semanas antes, Hannibal entregara seus esboços ao editor da Rue Huygens. Ver o nome da rua fez Hannibal pensar no Sr. Jacob e no Tratado sobre a Luz de Christine Huygens. Ele sentou-se nos jardins de Luxemburgo por uma hora depois disso, observando os barcos de brinquedo no lago, mentalmente formando uma voluta de um semicírculo no leito de flores. Os desenhos do novo livro de anatomia seriam creditados a Lecter Jacob. O último estudante deixou o laboratório. O prédio ficou agora vazio e escuro, exceto pelas luzes de trabalho brilhantes de Hannibal no laboratório de anatomia. Depois que ele desligou a serra elétrica, os únicos sons eram o débil gemido do vento na chaminés, o estalido insignificante dos instrumentos e as retortas borbulhantes onde estavam sendo aquecidas as tinturas coloridas da injeção. Hannibal examinou seu paciente, um homem robusto de meia-idade, coberto exceto pelo tórax aberto, as costelas espalhadas como as balizas de um barco. Aqui havia aéreas que o Dr. Dumas gostaria de expor no decorrer de sua aula, fazendo ele próprio a última incisão e expondo um pulmão. Para fazer sua ilustração, Hannibal precisava ver o aspecto posterior do pulmão, que não estava exposto no cadáver. Hannibal desceu o corredor para o museu a fim de fazer uma consulta, acendendo as luzes ao entrar. Zygmunt Milko, sentado num caminhão do outro lado da rua, podia olhar pelas altas janelas da faculdade de medicina e acompanhar o progresso de Hannibal no corredor. Milko tinha um pé de cabra curto na manga do seu casaco e a pistola e o silenciador nos bolsos. Deu uma boa olhada quando Hannibal apagou as luzes do museu. Não havia volume nos bolsos do jaleco de Hannibal. Não parecia estar armado. Ele deixou o museu carregando uma jarra e as luzes voltavam progressivamente à medida que retornava. Não somente o laboratório estava iluminado. As janelas foscas e a luz da claraboia brilhavam. Milko não achava que aquilo exigiria muito de uma emboscada, mas só para o caso de ele decidir fumar um cigarro primeiro, se o espião da embaixada tivesse deixado qualquer cigarro antes de cair fora. Era de se pensar que o escroto nunca tinha visto um fumo decente. Será que havia levado o maço todo? Droga. Pelo menos 15 dos Luke Strikes. Fazer isto agora, levar alguns cigarros americanos mais tarde para o Palmuset. Desembaraçar-se, esfregando-se contra as garotas do bar, com o tubo do silenciador no bolso da frente de sua calça, fitando-as no rosto, quando sentiam aquela coisa dura, e pegar o piano de Grutas pela manhã. Este garoto matou Dorlett. Milk recordou que Dorlett, com um pé de cabra na manga, tinha uma vez quebrado o próprio dente quando tentava acender um cigarro. Chayscoff, você deveria ter saído como o resto de nós. Disse para Dorlett, seja lá onde estivesse. Provavelmente no inferno. Milko carregou a cerveja preta, juntamente com uma embalagem de almoço para disfarçar. Atravessou a rua e buscou o abrigo da Sebes, ao lado da faculdade de medicina. Pôs o pé no primeiro degrau e murmurou. Foda-se tudo. Este tinha sido seu mantra desde que fugira de casa aos 12 anos. Hannibal completou as injeções venosas azuis e esboçou seu trabalho em lápis de cor numa prancheta de desenho ao lado do corpo, consultando vez por outra o pulmão preservado numa jarra de álcool. Alguns papéis presos com clips nas pranchetas flutuavam levemente a um sopro de ar e de novo se assentavam. Hannibal olhou para cima do seu trabalho, olhou o corredor abaixo na direção do sopro de ar, depois acabou de colorir uma veia. Milko fechou a janela do Museu de Anatomia, tirou suas botas e só de meias, esgueirou-se entre as caixas de vidro. Moveu-se ao longo da fileira do sistema digestório e fez uma pausa perto de um enorme par de pés reunidos numa jarra. Havia luz suficiente para se movimentar. Ele não queria atirar aqui. Espalhar aquela merda toda por toda a parte. Dobrou o colarinho para cima por causa do sopro do vento em sua nuca. Pouco a pouco, enfiou o rosto no corredor, nariz e olhos à frente apenas, de modo que sua orelha não ficasse exposta. Acima da prancheta do desenho, as narinas de Hannibal se alargaram e a luz de trabalho se refletiu avermelhada em seus olhos. Olhando o corredor abaixo através da porta do laboratório, Milko pôde ver as costas de Hannibal enquanto ele trabalhava no cadáver com sua enorme seringa hipodérmica de tinta. Era um pouco distante para atirar, já que o silenciador bloqueava a alça de mira da pistola. Não queria remeter sobre ele e ter de persegui-lo, derrubando coisas. Deus sabe o que lhe respingaria em cima, alguns daqueles líquidos nojentos. Milko fez o leve ajuste do coração que fazemos antes de matar. Hannibal saiu de vista e Milko só pôde ver sua mão na prancheta, desenhando, apagando um pequeno detalhe. Abruptamente, Hannibal depositou sua caneta, veio para o corredor e acendeu a luz. Milko recuou para o museu e a luz se apagou de novo. Espiou pela moldura da porta. Hannibal estava trabalhando sobre o cadáver coberto. Milko ouviu a serra de autópsia. Quando olhou de novo, Hannibal estava fora de vista. Desenhando outra vez. Foda-se isto. Caminhe até lá e atire nele. Diga-lhe para dar lembranças a Dorlett quando entrar no inferno. Corredor abaixo, em longas passadas com suas meias. Silencioso no piso de pedra, observando a mão na prancheta do desenho. Milko ergueu a pistola, atravessou a porta e viu a mão em a manga, o jaleco amontoado na cadeira. Onde está o resto dele? E Hannibal se aproximou por trás de Milko e enfiou a hipodérmica cheia de álcool na lateral de seu pescoço, pegando-o enquanto suas pernas cediam e os olhos se reviravam, baixando-o para o chão. Primeiro, as primeiras coisas. Hannibal pôs a mão do cadáver de volta no lugar e costurou-a com uns rápidos pontos na pele. Desculpe, disse para o paciente. Incluirei agradecimentos em seu prontuário. Queimando, tossindo, frio no rosto de Milko agora que ele voltara à consciência, a sala girando e depois se aquietando. Ele começou a lamber os lábios e cuspiu. Jogaram água em seu rosto. Hannibal colocou seu jarro de água fria na beirada do tanque de cadáveres e sentou-se numa atitude de conversação. Milko usava a corrente do arnês de cadáveres. Estava submerso até o pescoço na solução de formol no tanque. Os outros ocupantes se amontoaram em volta dele, observando-o com olhos tornados nebulosos no líquido de embalsamento. E ele balançou as mãos murchas. Hannibal examinou a carteira de Milko. Tirou de seu próprio bolso uma chapa de identidade militar e a pôs ao lado da carteira de identidade de Milko na beira do tanque. Zygmunt Milko, boa noite. Milko tossiu e ofegou. Nós falamos sobre isso. Eu trouxe seu dinheiro. Um acordo. Queremos que você tenha o dinheiro. Eu o trouxe. Deixe-me levar você até ele. Isto soa como um plano excelente. Você matou muitos, Milko. Muitos mais do que esses que estão aí. Sente esses aí no tanque em torno de você. Bem a seu pé tem uma criança morta no incêndio. Mais velha que minha irmã e parcialmente cozinhada. Não sei o que você quer. Hannibal puxou uma luva de borracha. Ouvir o que tem a dizer sobre ter devorado minha irmã. Eu não comi. Hannibal pressionou o Milko sobre a superfície do líquido de moçamar. Após um longo momento, ele agarrou a manivela da corrente e puxou-o para cima de novo. Jogou água em seu rosto, inundando-lhe os olhos. Não repita isso, disse Hannibal. Nós todos estávamos muito mal. Muito mal. Disse Milko tão logo pôde falar. Mãos congeladas e pés apodrecendo. O que quer que tenhamos feito foi para sobreviver. Grutas foi rápido. Ela nunca... Nós o conservamos vivos, nós... Onde está Grutas? Se eu lhe disser, vai me deixar levá-lo ao dinheiro? É muito. Em dólares. Há muito dinheiro também. Podíamos chantageá-lo com o que sei, sem você aparecer. Onde está Grant? No Canadá. Correto. A verdade, pelo menos uma vez. Onde está Grutas? Ele tem uma casa-barco perto de Mille de Forêt. Qual é o nome dele agora? Ele faz negócios como Satrug Inc. Ele vendeu meus quadros? Só uma vez. Para comprar um lote de morfina. Não mais. Podemos recuperá-los. Você experimentou a comida no restaurante de Conas? O sundae não era ruim. Tenho dinheiro no caminhão. Últimas palavras. Um discurso de despedida. Milko abriu a boca para falar e Hannibal pôs a pesada tampa com clangor. Menos de uma polegada de ar restava entre a tampa e a superfície do líquido de moçamar. Ele deixou a sala, Milko batendo contra a tampa como uma lagosta numa panela. Hannibal fechou a porta, os lacres de borracha rangendo contra a pintura. O inspetor Popeil estava de pé junto à sua mesa de trabalho, olhando para seu esboço. Hannibal esticou a mão para o cordão e ligou o grande ventilador, que começou a funcionar com um estrépito. Popeil olhou para cima, acima para o som do ventilador. Hannibal não sabia o que mais ele tinha ouvido. A pistola de Milko estava entre os pés do cadáver, debaixo do lençol. Inspetor Popeil. Hannibal pegou uma seringa de tintura e preparou uma injeção. Se me der licença por um momento, preciso usar isto antes que endureça de novo. Você matou Dorlett nos bosques de sua família. A face de Hannibal não se alterou. Limpou a ponta da agulha. O rosto dele foi comido. Continuou Popeil. Eu suspeitaria de corvos. Aqueles bosques estão cheios deles. Eles iam na tigela do cachorro toda vez em que ele virava as costas. Corvos que preparam um xixi kebab. Mencionou isto a Leite Murasaki? Não. Canibalismo. Isto aconteceu na frente oriental e mais de uma vez quando você era criança. Popeu deu as costas para Hannibal, observando-o no espelho à frente de uma estante. Mas você sabe disso, não sabe? Esteve lá. E esteve na Lituânia 4 dias atrás. Você entrou com um visto legítimo e saiu de outra maneira. Como? Popeu não esperou resposta. Eu lhe direi como. Você comprou documentos por meio de um trapaceiro em Fresnes, e isso é crime. Na sala do tanque, a pesada tampa ergueu-se levemente e os dedos de Milko apareceram sobre a beirada. Ele franziu os lábios contra a tampa, sugando os últimos resquícios de ar, uma ondulação sobre seu rosto. O fez engasgar. Ele pressionou sua face na fenda da beirada da tampa e sugou num fôlego asfixiado. No laboratório de anatomia, olhando para as costas de Popeu, Hannibal pôs algum peso sobre o pulmão do paciente, produzindo um arquejo e gorgolejo satisfatórios. Desculpe, disse. Eles fazem isso. Voltou-se para o bico de Bunsen, debaixo de uma retorta a fim de amplificar as borbulhas. Aquele esboço não tem a cara do seu paciente. É a cara de Vladis Grutas. Como aqueles no seu quarto. Também matou Grutas? Absolutamente não. Encontrou-o? Se encontrá-lo, dou-lhe minha palavra de que o traria ao seu conhecimento. Não me faça de tolo. Sabe que ele cerrou a cabeça do rabino em Kaunas, que fuzilou crianças ciganas nos bosques? Sabe que ele escapou de Nuremberg quando jogaram ácido na garganta de uma testemunha? A cada poucos anos sinto o fedor dele e não... Então ele me escapa. Se souber que você o está caçando, ele o matará. Ele assassinou sua família? Ele matou minha irmã e a comeu. Você viu? Sim. Deveria testemunhar. Claro. Popeu olhou para Hannibal por um longo momento. Se você matar na França, Hannibal, verei sua cabeça num balde. Leite Murasaki será deportada. Você ama Leite Murasaki? Sim. E você? Há fotografias dele nos arquivos de Nuremberg. Se os soviéticos as divulgarem, se puderem encontrá-lo, a Sureté retém alguém que poderia trocar por ele. Se pudermos pegá-lo, precisarei de seu depoimento. Existe alguma outra evidência? Marcas de dentes nos ossos. Se você não estiver no seu gabinete amanhã, terei que prendê-lo. Boa noite, inspetor. Na sala do tanque, a mão em forma de pá de lavrador de Milko escorrega de volta para o tanque. A tampa se fecha com firmeza. E, para um rosto enrugado diante de si, ele profere seu discurso de despedida. Foda-se tudo. Noite no laboratório de anatomia, Hannibal trabalha sozinho. Estava quase acabando seu esboço, trabalhando ao lado do corpo. Na bancada, uma gorda luva de borracha cheia de líquido e amarrada no pulso. A luva estava suspensa sobre um becker de pólvora. Um cronômetro tic-taqueava ao lado dele. Hannibal cobriu o bloco de desenho com um revestimento claro. Ele pôs um lençol no cadáver e transportou-o para o anfiteatro. Do Museu de Anatomia, trouxe as botas de Milko e as pôs ao lado das roupas dele numa maca de rodas perto do incinerador, com o conteúdo de seus bolsos. Um canivete, chaves e uma carteira. A carteira continha dinheiro e a aba de uma camisinha que Milko enrolava para enganar mulheres na penumbra. Hannibal retirou o dinheiro. Abriu o incinerador. A cabeça de Milko permanecia nas chamas. Ele parecia o piloto do Stuka queimado. Hannibal jogou as botas e uma delas chutou a cabeça para trás, fazendo-a sumir de vista. Capítulo 51. Um caminhão excedente de guerra de 5 toneladas com lona nova estava estacionado do outro lado da rua do laboratório de anatomia, bloqueando metade da calçada. Surpreendentemente, não havia nenhuma multa no para-brisa. Hannibal experimentou as chaves de Milko na porta do motorista, Ela abriu-se. Um envelope de documentos estava sobre a pala de sol, no lado do motorista. Ele os examinou rapidamente. Uma rampa na traseira do caminhão permitiu-lhe empurrar sua moto desde o meio-fio. Ele dirigiu o caminhão até Port de Montepoivre, perto de Bois de Vicennes, e o pôs num estacionamento de caminhões perto da ferrovia. Trancou as placas na cabine debaixo do assento. Hannibal Lecter sentava-se em sua moto num pomar de encosta, comendo excelentes figos africanos que encontrara no mercado da Rue de Bouty, acompanhado de um pedaço de presunto da Westfália. Podia ver a estrada abaixo da colina e, uns 400 metros mais adiante, a entrada para a casa de Vlades Grutas. Abelhas zumbiam alto no pomar e várias enxameavam em volta de seus figos até que ele os cobriu com seu lenço. Garcia Lorca, agora salvo de uma revivescência em Paris, disse que o coração era um pomar. Hannibal refletia sobre a figura e pensava, como fazem os jovens, sobre as formas de pêssegos e peras, quando um caminhão de carpinteiro passou abaixo dele e dirigiu-se para o portão de grutas. Hannibal ergueu os binóculos de seu pai. A casa de Vlades Grutas é uma mansão em estilo Bauhaus, construída em 1938 em terra de fazenda com vista para o rio Essonne. Foi negligenciada na guerra, e por falta de beirais, sofreu manchas de água escura descendo por suas paredes brancas. Toda a fachada e um dos lados tinham sido repintados de um branco ofuscante, e um andaime subia nas paredes ainda sem pintar. A casa serviu como QG do Estado-Maior durante a ocupação, e os alemães tinham acrescentado proteção. O cubo de vidro e concreto da casa era protegido por alta cerca de alambrado e arame farpado em volta do perímetro. A entrada era guarnecida por uma guarita de concreto que parecia uma casamata. Uma janela fendia na frente da guarita, era suavizada por uma jardineira florida. Através da janela, uma metralhadora podia atravessar a estrada, seu cano varrendo os brotos para o lado. Dois homens saíram da guarita, um louro e outro de cabelos pretos e cobertos de tatuagens. Usaram um espelho num cabo comprido para vasculhar debaixo do caminhão. Os carpinteiros tiveram que descer e mostrar seus cartões de identidade nacionais. Houve alguns acenos de mão e encolher de ombros. Os guardas deixaram o caminhão entrar. Hannibal dirigiu sua motocicleta para um bosquete e estacionou-a no mato. Ele esmerilhou a ignição da moto com um pedaço de arame escondido atrás dos pontos e pôs um bilhete no selim dizendo que tinha ido procurar peças. Caminhou meia hora pela estrada e pegou carona de volta para Paris. A doca de carregamento da Gabrielle Instrument Co. fica na Rue de Parades, entre um vendedor de acessórios de iluminação e uma loja de conserto de cristais. Na última tarefa de seu dia de trabalho, os operários carregavam um pequeno piano de cauda Bösendorfer para o caminhão de Milko, junto com uma banqueta de piano encaixotada separadamente. Hannibal assinou a fatura como Zygmunt Milko, dizendo o nome silenciosamente enquanto escrevia. Os próprios caminhões da empresa estavam chegando no final do dia. Hannibal observou enquanto uma motorista saltava de um deles. Ela não tinha má aparência em seu macacão, com um bocado de arrogância francesa. Ela entrou no prédio e saiu minutos depois, de calças compridas e blusa, carregando o macacão dobrado sob o braço. Colocou-o no bagageiro de uma pequena motocicleta. Sentiu os olhos de Hannibal nela e virou o rosto sensual para encará-lo. Pôs um cigarro na boca e ele o acendeu para ela. Merci, monsieur. Zippo. A mulher era tipicamente francesa, animada, com muitos trejeitos no olhar, e exagerava nos gestos enquanto fumava. Os intrometidos varrendo a doca de carregamento se esforçaram para ouvir o que estavam dizendo, mas só puderam escutar a risada da mulher. Ela olhava no rosto de Hannibal enquanto falava. E, pouco a pouco, a galanteria parou. Ela parecia fascinada com ele, quase hipnotizada. Caminharam juntos rua abaixo para um bar. Müller era encarregado da guarita junto com um alemão chamado Gassmann, que havia recentemente concluído um alistamento na Legião Estrangeira. Müller estava tentando vender-lhe uma tatuagem quando o caminhão de Milk se aproximou da entrada. Chame o doutor de gonorreia. Milko voltou de Paris, comentou Miller. Gasman enxergava melhor. Não é Milko? Eles foram para fora. Onde está Milko? Perguntou Miller à mulher ao volante. Como é que eu vou saber? Ele me pagou para trazer esse piano. Ele disse que estaria aqui em 2 dias. Já que tem bons músculos, peguem minha moto na carroceria. Quem pagou você? Monsieur Zippo. Você quer dizer Milko? Isso, Milko. Um veículo de fornecedor de comida parou atrás do caminhão de 5 toneladas e esperou, o motorista tamborilando com os dedos no volante. Gasman ergueu a lona na traseira do caminhão. Viu um piano encaixotado e um caixote menor com um letreiro. Por La Cave. E para a adega. Estocar em local refrigerado. A motocicleta estava amarrada nas laterais do caminhão. Uma rampa de tábua estava na carroceria, mas era mais fácil erguer a pequena moto e trazê-la para baixo. Miller veio ajudar Gasman com a moto. Ele olhou para a mulher. Quer uma bebida? Não aqui, disse ela, balançando uma perna por cima da moto. Sua moto mais parece um peido, gritou Miller depois que ela se distanciou. Você tem mesmo um bom papo para ganhar uma garota, disse o outro alemão. O armador de piano era um homem esquelético com pontos escuros entre os dentes e um sorriso fixo como aquele de Lawrence Welk. Quando acabou de afinar o Bonzendorfer preto, ele vestiu seu velho fraque e gravata borboleta e começou a tocar enquanto os convidados de gruta chegavam. O piano soava estranho contra o chão de ladrilhos e a vastidão de vidro da casa. As prateleiras de uma estante de livros feita de vidro e aço perto do piano tilintavam junto com um si bemol. Até que ele retirou os livros e então elas passaram a tilintar no si. Ele tinha usado uma cadeira de cozinha quando afinou o instrumento, mas não queria tocar sentado nela. Onde vou sentar? Onde está a banqueta do piano? Perguntou a criada, que perguntou a Miller. Este encontrou-lhe uma cadeira da altura certa, só que tinha braços. Terei que tocar com meus cotovelos espalhados, disse o afinador. Cale a porra da boca e toque música americana, disse Miller. O patrão quer um coquetel americano, com música de acordo. O buffet servia 30 convidados, curiosos resíduos da guerra. Ivanov, da embaixada soviética, estava lá, muito bem vestido por um alfaiate do estado. Ele conversava com um sargento americano que controlava o posto norte-americano de suprimentos para militares em Newley. O sargento estava paisano, um terno de uma cor que lembrava os vasos sanguíneos em forma de aranha na lateral de seu nariz. O bispo de Versalhes estava acompanhado pelo acólito que fazia suas unhas. Sob a impiedosa iluminação em tubo, o terno preto do bispo tinha um reflexo esverdeado de rosbife. Observou Grutas enquanto beijava o anel do bispo. Eles conversaram brevemente sobre conhecidos de ambos na Argentina. Havia um forte ranço de Vichy no salão. O pianista concedeu aos presentes seu sorriso esquelético e algo aproximado das canções de Cole Porter. O inglês era a sua quarta língua, e às vezes ele era forçado a improvisar. Night and day, you are the sun. Only beneath the moon, you are the one. O porão estava quase às escuras. Uma única lâmpada estava acesa perto das escadas. A música soava debilmente do andar de cima. Uma parede do porão estava coberta com uma prateleira de vinhos. Perto havia uma quantidade de caixotes, alguns deles abertos, com aparelhos de barbear à amostra. Uma pia nova de aço inoxidável jazia no chão, ao lado de uma vitrola automática, com os discos mais recentes e rolos de fichas para enfiar nela. Ao lado da prateleira de vinhos estava um caixote rotulado Pour la Cave, e estocar em lugar fresco. Um débil rangido veio do caixote. O pianista acrescentou um fortíssimo para mergulhar em versos incertos. Whether me or you depart, no matter darling I'm apart, I think of you night and day. Gruta circulou entre seus convidados apertando mãos. Com um pequeno movimento de cabeça, chamou Ivanov para a biblioteca. Era totalmente moderna. Uma mesa com armação de cavaletes e prateleiras de vidro e aço e uma escultura de Anthony Quinn, em homenagem a Picasso intitulada A Lógica está no Traseiro de uma Mulher. Ivanov examinou a obra. Gosta da escultura? Perguntou Grutas. Meu pai foi curador em São Petersburgo, quando ainda era São Petersburgo. Pode tocá-la se quiser, disse Grutas. Obrigado. E as mercadorias para Moscou? 6 geladeiras no trem de Helsinki, neste momento. Kelvin Nator. E o que você tem para mim? Grutas não pôde evitar estalar os dedos. Por causa do estalo, Ivanov fez Grutas esperar enquanto apalpava as nádegas de pedra. Não há nenhuma ficha do rapaz na embaixada, disse por fim. Ele obteve um visto para a Lituânia ao propor escrever um artigo para L'Humanité sobre quão bem a coletivização funcionou quando as terras foram tomadas de sua família e como os lavradores estão satisfeitos em se mudar para a cidade e construir uma estação de tratamento de esgoto. Um aristocrata louvando a revolução. Grutas bufou pelo nariz. Ivanov pôs uma fotografia sobre a mesa e empurrou-a para Grutas. Mostrava Leite Murasaki e Hannibal fora do edifício. Quando foi tirado? Ontem de manhã. Milko estava com meu homem quando ele atirou. O garoto Lecter é um estudante, trabalha à noite e dorme na faculdade de medicina. Meu homem mostrou tudo a Milko. Não quero saber de mais nada. Quando ele viu Milko pela última vez? Ivanov olhou atentamente para Grutas. Ontem. Alguma coisa errada? Grutas riu de ombros. Provavelmente não. Quem é a mulher? Madrasta dele, ou algo parecido. Ela é linda. Disse Ivanov, tocando as nádegas de pedra. Ela tem um traseiro como esse? Acho que não. A polícia francesa esteve por lá? Um inspetor chamado Papil. Grutas franziu os lábios e, por um momento, pareceu esquecer que Ivanov estava presente. Miller e Gasman inspecionavam a multidão. Estavam pegando casacos e de olho para que nenhum dos convidados roubasse alguma coisa. No guarda-casacos, Miller puxou pelo elástico a gravata borboleta do colarinho de Gasman. Deu meia volta e deixou-a retornar ao lugar. Você consegue esticar isto como uma pequena hélice e voar como uma fada? Vire-se de novo e você vai pensar que é a maçaneta da porta do inferno, disse Gasman. Olhe para você. Camisa amarrotada. Você nunca esteve no exército? Eles tinham que ajudar a embalar o serviço de buffet. Carregando uma mesa de banquete dobrável para o porão, eles não viram escondida debaixo das escadas uma gorda luva de borracha suspensa sobre um vale de pólvora, com um estopim levantado, levando a uma lata de 3 quilos que uma vez conteve banha. Uma reação química se torna mais lenta à medida que a temperatura esfria. O porão de Grutas estava 5 graus mais frio do que a escola de medicina. Capítulo 52. A criada estava depositando o pijama de seda de Grutas na cama, quando ele chamou pedindo mais toalhas. Ela não gostava de levar toalhas para o banheiro de Grutas, mas ele sempre a chamava para fazer isso. Ela tinha que ir, mas não tinha que olhar. O banheiro de Grutas era todo de azulejo branco e aço inoxidável, com uma grande tina móvel e uma sauna com portas de vidro. Fosco. E um chuveiro fora da sauna. Grutas reclinou-se na tina. Uma mulher cativa que ele havia trazido do barco depilava seu peito com um aparelho de barbear com um dispositivo de segurança, a lâmina travada com uma chave. O lado de seu rosto estava inchado. A criada não queria fitá-lo nos olhos. Como uma câmara de privação dos sentidos, o chuveiro era todo branco e dava com folga para 4. Sua curiosa acústica ricocheteava cada migalha de som. Hannibal podia ouvir seu cabelo farfalhar entre sua cabeça e o ladrilho enquanto deitava no chão branco do chuveiro. Coberto por 2 toalhas brancas, ele estava quase invisível na sauna através da porta fosca do chuveiro. Debaixo das toalhas podia ouvir sua própria respiração. Era como ser enrolado no tapete junto com Misha. Em vez do cabelo cálido dela junto à sua face, ele tinha o cheiro da pistola, óleo de máquina, cartuchos de latão e cordite. Ele podia ouvir a voz de Grutas, e ainda não tinha visto o rosto dele, exceto pelos binóculos. O tom de voz não tinha mudado. A provocação sem alegria que precede o golpe. Aqueça meu roupão de veludo, disse Grutas à criada. Quero um pouco de sauna depois. Ligue-a. Ela deslizou de volta à porta da sauna e abriu a válvula. Na brancura total da sauna, a única cor era o vermelho do bisel, do cronômetro e do termômetro. Eles tinham um aspecto de calados de navios, com números grandes o bastante para serem lidos a vapor. O ponteiro de minutos do termômetro já estava se movendo em torno do mostrador na direção do ponteiro vermelho do marcador. Grutas tinha as mãos atrás da cabeça. Tatuada sob seu braço estava a insígnia do raio nazista das SS. Ele contraiu o músculo e fez o raio pular. Boom! Donnerwetter! Ele riu quando a mulher cativa se encolheu. Não, não vou mais bater em você. Gosto de você agora. Vou ajeitar seus dentes com uma dentadura que você pode botar num copo ao lado da cama. Fora do caminho. Hannibal atravessou as portas de vidro numa nuvem de vapor, a pistola erguida e apontada para o coração de Grutas. Na outra mão, ele tinha uma garrafa de álcool reagente. A pele de Grutas chiou enquanto se erguia da banheira, e a mulher se afastava dele antes de saber que Hannibal estava atrás dela. Estou contente que esteja aqui, disse Grutas. Ela olhou para a garrafa esperando que Hannibal estivesse bêbado. Sempre achei que lhe devia alguma coisa. Já discuti isso com Milko. E ele chegou a uma solução. O dinheiro, é claro. Mandei-o levar e ele o entregou a você. Ótimo. Hannibal falou para a mulher sem olhar para ela. Molhe a toalha na banheira. Vá para o canto, sente-se e ponha a toalha sobre seu rosto. Vamos, molha. A mulher molhou a toalha e recuou para o canto com ela. Mate-o, disse ela. Esperei muito tempo para ver sua cara. Pus sua cara em cada valentão que já machuquei. Achava que você seria maior. A criada entrou no quarto com um roupão. Através da porta aberta do banheiro, ela podia ver o cano e o silenciador das armas apontados. Ela recuou do quarto, suas chinelas silenciosas no carpete. Grutas estava olhando para a pistola também. Era a pistola de Milko. Tinha um fecho de culatra no receptor para o uso com o silenciador. Se o garoto Lecter não fosse familiarizado com aquilo, estaria limitado a um disparo. Então ele ficaria atrapalhado com a pistola. Você viu as coisas que eu tenho nessa casa, Hannibal? Oportunidades da guerra. Você estava acostumado com coisas belas e pôde tê-las. Somos iguais. Somos os novos homens, Hannibal. Você, eu, o crime. Sempre flutuaremos no topo. Ele ergueu espuma em sua mão para ilustrar a flutuação, deixando o jovem Lecter acostumar-se ao seu movimento. Chapas de identidade militar não flutuam. Hannibal jogou a identidade militar de Grutas na banheira, e ela se assentou com uma folha no fundo. Álcool flutua. Hannibal jogou a garrafa e ela se espatifou contra o azulejo acima de Grutas, borrifando o líquido ácido sobre a sua cabeça, cacos de vidro caindo em seu cabelo. Hannibal tirou um zipo do bolso para incendiar Grutas. Quando o isqueiro estalou, abrindo-se, Melo encostou uma pistola atrás de sua orelha. Gasman e Dieter agarraram os braços de Hannibal, de ambos os lados. Melo desviou o cano da arma de Hannibal para o teto e tomou-a de sua mão. Melo enfiou a pistola na cintura. Nada de tiros, disse Grutas. Não quero azulejos quebrados aqui. Quero falar um pouco com ele. Depois ele pode morrer numa banheira como sua irmã. Gruta saiu da banheira e enrolou-se numa toalha. Gesticulou para a mulher, agora desesperada para agradar. Ela borrifou água de Celtis sobre seu corpo depilado enquanto ele se virava no lugar, os braços estendidos. Você sabe como parece a água efervescente? Disse Grutas. Parece como se você tivesse nascido de novo. Estou todo novo, num novo mundo sem nenhum lugar nele para você. Não posso acreditar que tenha matado Milk sozinho. Alguém me deu uma ajuda. Disse Hannibal. Prendam-no na banheira e cortem-no quando eu mandar. Os três homens forçaram Hannibal para o chão e mantiveram sua cabeça e pescoço por cima da borda da banheira. Miller tinha um canivete de mola. Pôs a ponta na garganta de Hannibal. Olhe para mim, Conde Lecter, meu príncipe. Vire sua cabeça e olhe para mim. Mantenha sua garganta firmemente estendida e irá sangrar depressa. Não vai doer por muito tempo. Através da porta da sauna, Hannibal podia ver o ponteiro do cronômetro se movendo. Me responda uma coisa, disse Grutas. Você teria me dado como alimento a sua irmãzinha se ela estivesse morrendo de fome? Porque você a amava? Claro. Grutas sorriu e beliscou a bochecha de Hannibal. Aí está. Acertou em cheio. Amor, eu me amo demais. Jamais lhe pediria desculpas. Você perdeu sua irmã na guerra. Grutas arrotou e riu. Este arroto é meu comentário. Está procurando por simpatia? Pois se deu mal. Corte-o, Miller. Esta é a última coisa que você ouvirá. Eu lhe direi o que você fez para viver. Você... A explosão sacudiu o banheiro e a pia saltou da parede. Água jorrando pelos canos. As luzes se apagaram. Lutando no escuro sobre o chão, Miller, Gasman e Dieter, enxameando sobre ele e emaranhados com a mulher. O canivete atingiu o braço de Gasman, fazendo-o praguejar e berrar. Hannibal acertou alguém duramente no rosto com seu cotovelo e se pôs de pé. Um cano de arma relampejou no cômodo azulejado e lascas perfuraram seu rosto. Fumaça pesada, saía em espirais da parede. Uma pistola deslizou pelos ladrilhos. Dieter atrás dela. Grutas se apossou da arma, a mulher pulando sobre ele com as unhas no seu rosto, e Grutas atirou duas vezes no peito dela. Ficando de pé, a pistola se erguendo, Hannibal bateu com a toalha molhada nos olhos de Grutas. Dieter nas costas de Hannibal, que se lançou para trás e sentiu o impacto quando a borda da banheira atingiu Dieter nas alturas dos rins, e ele se deixou ficar. Miller sobre ele agora, antes que pudesse se levantar, tentando enfiar os dois grandes polegares sobre o queixo de Hannibal. Ele golpeou Miller no rosto. Deslizou sua mão entre eles, encontrando uma pistola na cintura de Miller. Puxou o gatilho com a arma ainda nas calças de Miller, o enorme alemão rolando de cima dele com um uivo. Hannibal correu com a arma. Teve que ir devagar no quarto de dormir às escuras, depois rápido no corredor, se enchendo de fumaça. Pegou o balde da criada no corredor e carregou-o pela casa, ouvindo uma vez uma pistola disparando atrás dele. O guarda do portão estava fora da guarita e a meio caminho da porta da frente. Arranje água! Gritou Hannibal para ele. Entregou-lhe o balde enquanto passava correndo. Vou pegar a mangueira. Correndo pela alameda de carros, cortando caminho entre as árvores tão rapidamente quanto podia, ouviu gritos atrás de si. Colina acima para o pomar. Rápido na ignição, apalpando pelo arame do escuro. Compreensão liberada, bombear um pouco de gasolina. Cock, kick, kick. Toque de engasgo. Kick. A moto BMW acordou com um rugido, e Hannibal remeteu para fora do mato, zigue-zagueando entre as árvores, derrubando um silencioso ao se chocar com um toco. E depois na estrada, rugindo na escuridão. O cano de descarga pendente, deixando no pavimento uma trilha de fagulhas. Os bombeiros ficaram até tarde da noite, esguichando água nas cinzas do porão na casa de Grutas. Este ficou parado à beira de seu jardim, fumaça e vapor se elevando no céu noturno atrás dele. e olhando na direção de Paris.